Diego, 1856. Com autorização Brasília, centro da Golf, posição 1-9. Eu entendi meu plano, você poderia confirmar o horário? Aos 38. É, aguarde mais um minutinho e eu já te pago a conta, tá ok? É, só confirmando o plano para Recife? Não, 865 é Brasília. 865, tá ok. 865 eu tenho. Pronto, cópia? Pronto. Autorizado Brasília, aguardando apenas o nível. Formato do plano de voo, subida Argo, Elefa, primeira curva à direita, código 5050 e o controle 119.35. 1865 Brasília, rota do plano, árvore Elefa à direita, 5050, 1935, aguardando o nível. 1865. 1865, só confirmando o nível 360. 36, obrigado. Correto, cotejamento, champanhe para o estacionamento. Solo, bom dia, 965, estacionamento, 10. Estacionamento 225, pronto no ponto de espera, pistão no zero. Três, se tiver estacionamento no 10, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 9-3. O 6225 decola 23, controle 119, deixa eu aprender. 119-35, Xenemia 225, bom dia. Solo 963, com 126, sobre o Fernando Campinho, 6 horas e 30. Solo Fernando, Guarulhos? Campina. Campina, sim. Táxi autorizado até através de minha dúvida, chamo através de minha dúvida para seguir o táxi. Então, até minha dúvida não é contado, 963. Via Índia, ponto de espera 2895, ajuste de altímetro no 017, Xenemia 2011. Ok, direita, ponto de espera 2895, 1963, reautorizado táxi via parte principal Índia, ponto de espera 2895, ajuste 10, 18 agora, ou gol 1963. Ok, tá, autorizado parte Índia, espera 2895. 963 autorizado, aliás, mantém 10. Autorizado, aliás, mantém 10, 96. Rogério 6211, decola os 29, controle 119 decimal 35. 935, obrigado, bom dia. Decolagem livre, vento 160 graus, 109. Decolagem da 109, é decola os 3-2, controle 19, só 3-5. 9-3-5, 9-6-3, bom dia. Solo Gol 1865, pushback, acionamento, posição 1-1. Autorizado, chama para o táxi 1865. Livre, puxa o sonar, 65. Táxi 1865 a bordo 179. 12h50, Uberlândia. Principal Índia, ponto de espera 2895, ajuste de altímetro no 018, gol no 865. 865, autorizado, parte Índia 2895, obrigado. Bom dia, bom fim de semana, tá bom? Bom dia. Salvador, bom dia, Azul, Alfa, Yankee, Mike. Azul, Alfa, Yankee, Mike, prossiga. Solicito alteração de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Autorizado o reboque, chame para ingresso no pátio principal. Alfa, Yankee, Mike, chamará para ingresso no pátio principal. Autorizado, aliás, decolar pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-0. Ali decola, 1-865, 1-0. 865, decola os 42, controle 19 decimal 35. Ok, 1935, até uma próxima. Solo Salvador, Alkenk Max, solicite ingresso, parte principal, até a posição 01. Autorizado, informe término do reboque, Alkenk Max. Alkenk Max, reportará no teste. Salvador, bom dia, o Golf Uniforme Quebec, solicitando o reboque, ponte 7 para ponte 6, do pátio 1. Golf Mike Quebec, autorizado, conforme termo do reboque, ponte 6 para ponte 7. Retificando, ponte 7 para ponte 6. Ok, 7 para 6, Golf Mike Quebec, só confirmando a nossa Golf Uniforme Quebec, autorizado? Autorizado, Uniforme Quebec. Obrigado. Uniforme Quebec, só confirmando, é só ambos no Pátio 1. Positivo, ambos no Pátio 1. Delta, bom dia. Bom dia. Salvador, finalizado o reboque do Golf Uniforme Quebec. Sim. Obrigado, bom dia. Prossiga. Bom dia. Papa Tango, Mike X-Ray Delta, solicita autorização de reboque da posição remota número 13 do Pátio 1 para o pátio 1, gate número 10. Remota 13 para portão 10, pátio principal autorizado, chame, informe o término do reboque. Sim, iniciarei o reboque na sequência do formário térmico. Torre Marcelo, bom dia, corrigindo, Torre Salvador, bom dia, volume 649, LF, pistão 0. Volume 649, autorizado pouso, pistão 0, vento 180 graus, 109. Livre pouso, pistão 0, volume 649. Salvador, bom dia. Aqui é o Azul, Alfa de Fome Alfa. Prossiga. Autorização de reboque do pátio 3, posição 4, para o pátio principal, posição 3. Pátio 3, para que posição no pátio principal? 3, posição 3, pátio principal. Autorizado o reboque, chama para ingresso no pátio principal. Ok, chamarei para ingresso para o pátio principal, obrigado. Salvador, Rafa Tango, Mike, que se rebelde, informando o término de rebote no gate número 10. Grátis, um bom dia. Paciente, Mike, que se rebelde, bom dia. Bom dia, da 3125. 3125, se for para acionamento, chame, por favor, solto. Vê se o 2121. Salvador, bom dia, TAM 3125. TAM 3125, pronto, qualquer? Negativo, prossiga. Realizado, Galeão, nível de voo 300, conforme a rota do plano de voo, subida será Dael, Leda, Irume, primeira curva à direita após a decolagem, pistão no zero, código 5102 e o controle em 119, decimal 35. Afirmativo, autorizado Rio de Janeiro, Galeão, 300, rota conforme, aerovia Pernambuco 857, decola da 10, com curva direita na saída da El Leda após Irume. Transponder 5102, controle Salvador 1935, TAM 3125. 3125, estejamento correto, chama para posicionamento. Chamará. Sola 01, direito 21 no solo. 21, Gourmet, 4 fases. Alô, bom dia, Gourmet, 49. 49, táxi autorizado via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, volume 649. 649, Alfa Juliette, por 5. Alfa Juliette, por 5, voo no 649. Solo Salvador, é o azul Alfa Uniforme Alfa. Alfa Uniforme Alfa, aguarde para ingresso no pátio principal. Aguarde, temos aeronave da Gol que ingressará no pátio em poucos instantes. Ok, aguardando no punho do ponto de espera do pátio 3, está ingressando no pátio principal. Boa guarda. Autorizado, ingresso para o pátio principal, posição 3, na finalização, reportaria. Obrigado, bom dia. Azul 5003, pronto para copiar. Vou subir a estrada El, Leda, Motiva. Primeira curva direita, código 5103 e o controle 119 decimal 35. Estamos aprovados no 360 para Guarulhos, checola na Dael, Leda Motiva, curvando à direita. Transponder 5103 e o controle 1935. Pessoal azul 5003 Guarulhos. Azul 5003, protegimento correto, chamada para estacionamento. Chamada. Pushback acionamento, TAN 3125, portão 8. 3125, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamar a táxi, 25. Paulo, gol no 649, informa que está mantendo posição devido à falta de sinalizador. Gente, no 649, informarei, Fraero, obrigado. Obrigado. Alfa, Comércio TAM 3125 está com 133 a bordo. 3 horas e 45, Campinas. Táxi Apache Índia, ponto 02295, ajuste na 018, TAM 3125. Pátio Índia, ponto espera, torre 1895, grato, bom domingo. Salvador, bom dia, 3125, ponto espera da 0, pronto. 3125, autorizado a linha de decolar, vento 140 graus, 10. Livre a linha de decolar, da 10, TAM 3125. Tiver que acionamento na ponte 4. Autorizado, o azul 5003 está confirmando o parte 3. Eu acho que é a ponte 4 mesmo, o 5003. Você tá no pátio principal? Estou. Ah, tá ok, que freio colocou o posicionamento errado aqui. Obrigado, autorizado, chamo para o táxi. Ok, autorizado então, chamo lá pro táxi, azul 5003.